olha como está aqui, estampado aqui na parede. Nós vamos falar sobre alegria. E por isso que todas as músicas falaram de alegria, todos os textos falaram de alegria. Por isso que eu consigo enxergar algumas partes aqui, um sorriso de alegria, no Dólar, no Júnior. A gente tem motivo para estar alegre. Mas eu queria falar um pouco mais profundo sobre a alegria. Eu coloquei no boletim, lá atrás, onde tem liturgia, embaixo da liturgia, uma pesquisa que o Instituto Datafolha realizou no ano passado com relação à felicidade dos brasileiros. Os brasileiros são felizes? Os brasileiros se acham um povo feliz? E acompanha aí comigo, a pesquisa diz assim, ou seja, diz assim, uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Datafolha, feita entre 4 e 5 de setembro de 2006, com 7.724 pessoas e 349 municípios, revela que 73% dos brasileiros se consideram feliz. Isso desde ninguém se diz, está me atrapalhando, pessoal. Então, 73% dos brasileiros se consideram feliz. Em 96, 10 anos antes, a pesquisa semelhante pelo mesmo instituto indicava um índice de 75%, ou seja, subiu aí 11%. Apesar disso, apenas 28% dos brasileiros acham que o brasileiro, em geral, é feliz. Os que dizem sem religião, ateus, dizem que não tem religião, não acreditam em Deus, atingem 67%. 77% dos ateus, das pessoas que não creem em Deus, não querem nada com Deus, não querem nada com a igreja, 77% disseram, mas eu sou feliz. Mesmo sem Deus. Não há diferença praticamente entre o índice dos homens e das mulheres, que são respectivamente 78% e 75%. Os homens não consideram mais feliz, não é isso? Em 96, essa diferença era de 7% a mais para os homens. Eu questionei essa pesquisa. Eu acho que quem respondeu essa pesquisa aqui, no mínimo, tinha um conceito de felicidade e alegria diferente do que verdadeiramente alegria. Por quê? Se a alegria vem de Deus, se a alegria é estar na presença de Deus, como a Deus diz que é feliz? Vamos entender um pouco mais sobre a alegria. Em primeiro lugar, vamos ver o que é o oposto de alegria. Mas quando entender o que é alegria, o oposto de alegria. E eu queria trazer aqui como palavras opostas à alegria, duas palavras. A primeira, melancolia. A melancolia é oposta, contrária ao sentimento de alegria. E eu fui pesquisar a melancolia, o que era e tal, para a gente entender melhor. E segundo Freud, vocês conhecem Freud muito bem, psicanalista e estudioso nessa área, para ele, ó, a melancolia era o seguinte, era como um processo de luto sem que alguém tivesse morrido. Você imagina, você vai no enterro, todo mundo lá, de luto, triste. Quando a pessoa está melancólica, ela se sente daquele jeito, só que ninguém morreu. Ela está triste, de luto, por nada. A melancolia é isso, atinge as pessoas. Existem várias pessoas assim. Estão de luto, mas ninguém morreu. É o oposto da alegria. Aí, geralmente, aí você tenta penalizar isso, tá? Geralmente, as pessoas que são melancólicas, que têm melancolia, elas se acham pessoas inúteis. Eu não sou útil para nada. Essas pessoas, elas se acham incapazes de amar, de ser amado. Nunca vou amar. Ninguém nunca vai me amar. Essas pessoas se acham irritantes, chatas. Todo mundo que sofre desse mal, da melancolia, ela vive como se estivesse de luto. Se acha nada em ninguém. E constantemente se desvaloriza dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou nada, ninguém me ama, eu não presto para nada, eu sou assim, eu sou assado. Essa é uma pessoa que está num quadro de melancolia. E isso é o oposto da alegria. Em segundo lugar, outra palavra que você tem oposto à alegria é a angústia. Se sentir angustiado. E a angústia é a sensação psicológica caracterizada por insegurança, falta de humor, mal-humorada a pessoa, como dizem, só acorda com o pé esquerdo, fica com o pé esquerdo, ressentimento, a pessoa extremamente ressentida, e uma pessoa que geralmente ela fica ferida na alma. As pessoas que têm uma dor na alma são pessoas angustiadas. Pessoas foram maltratadas na sua alma e carregam consigo uma dor, uma ferida na alma. Essas pessoas são angustiadas. Interessante é que a angústia, ela é uma emoção que geralmente precede alguma coisa. Por exemplo, ela acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Então ela já sofre de antemão, já está preocupada, meu Deus, vai acontecer, se eu for assim, se eu for por ali, vai cair um avião, vai acontecer aquilo, o carro vai bater, meu Deus, tudo vai acontecer de errado. Ela sempre se antecede às possibilidades de fato, infinitas possibilidades. Sou angustiada, ela sempre precede o que vai acontecer, com ocasião, uma circunstância ruim. Ela sempre está dizendo, vai acontecer ruim, vai ser errado e tudo mais. Essa pessoa angustiada. E a pessoa angustiada também, para ser angustiada, e a pessoa angustiada é aquela que constantemente traz para o presente algumas lembranças traumáticas do passado, que elas não conseguem suportar. Foi, sei lá, quando criança, um abuso, quando criança os pais batiam muito, e ela constantemente não perdoa, não tira isso das costas, ela vive carregando isso nas costas, ela se torna uma pessoa angustiada, nunca experimenta alegria. Momentos de alegria raros. Então veja, o oposto de alegria é a melancolia, é aquela atmosfera de luto. O oposto de alegria, angústia, a pessoa sempre acha que as coisas vão dar errado, está tudo errado. E que traz sempre lembranças ruins do passado. Essa pessoa angustiada sempre traz essas coisas que dilaceram e fragmentam a sua alma no presente. Não faça isso. Então, o gosto de alegria. Mas antes de entrar na alegria, uma distorção da alegria, aquilo que parece ser alegria, mas não é. E eu coloquei só uma palavra, que acontece muito, é a histeria. Muitas pessoas são histéricas. Está lá em cima, depois está lá embaixo. Histéricas, gritam, berram, achando que isso é alegria. E alegria e histeria é uma neurose complexa caracterizada pela instabilidade emocional. Quando eu estou muito bem, amanhã eu estou muito mal. A pessoa nunca consegue estar caminhando legal. Sempre está lá em cima ou está lá embaixo. Isso é histeria. E as pessoas histéricas, geralmente, perdem o autocontrole devido a um pânico gerado. Então, meus irmãos, alegria não é melancolia, ou seja, alegria é o oposto de melancolia, o oposto de angústia, que eu já defini para vocês. Alegria também não é histeria, mas o que é alegria então? Eu só fico. Falar o oposto agora de melancolia e angústia, eu vou ter alegria, e consertando o conceito errado de histeria, a gente chega na alegria. O que é alegria então? Alegria é uma emoção, um sentimento estável, agradável. Se caracteriza pela estabilidade. Um sentimento agradável. É como se vocês que estão mais aí. A melancolia é como se alguém tivesse morrido, mas ninguém morreu, ele está de luto. Já a alegria para você que são mães é como receber um filho. A alegria de receber um filho é receber filho. Aquele sentimento de ver o seu filho, a Ariane está ali, com o Luan, que pensa ali, ó. E é como aquela magia de ser essa mulher, não sei, nunca vou sentir isso. Daquele sentimento que vem sobre ela quando o menino nasce. Aquela explosão de alegria. Alegria é isso. Alegria é isso. Você nasce do menino. Esse sentimento da chegada do menino. Pra gente aí que gosta do vôlei, que o esporte perdeu hoje, é como se o nosso time fizesse um gol. É a sensação de um gol no estádio de futebol. Naquela partida. É aquela sensação, alegria. Você está no jogo, esporte náutico, com o tempo que aconteceu isso, na ilha, 45 segundos do tempo, 1-0 para o Náutico, 45, esporte passa, 47, cara. Gol de carrinho de bala. É alegria, é aquele sentimento, aquela explosão. Só que não é acumular. Vai, depois vem. Alegria, exatamente aquela emoção de ganhar um filho, de seu time fazer um gol, você que gosta de futebol, mas é esse sentimento que está no tempo. Pessoas alegres enxergam como pessoas amadas. Pessoas alegres se enxergam perfeitas por causa de Cristo. Pessoas alegres têm a sensação de segurança. Pessoas alegres têm bom humor também. Já que a angústia é sofrer antes de uma coisa ruim que pode acontecer, a alegria é posterior a uma coisa boa. Todas as vezes que você se lembra da sua salvação em Cristo Jesus, seu coração se alegra e enche de alegria. Todas as vezes que você olha para a cruz e enxerga Jesus Cristo comprando a sua salvação e lhe dando de graça, posteriormente vem alegria. A angústia precede a ruína. E a alegria posterior à bênção, os bênçãos de Deus. Enquanto uma pessoa angustiada traz pensamentos ruins, isso a maltrata, mata todos os dias. Uma pessoa que tem alegria traz à mente todos os dias a palavra de Deus. Traz à mente todo dia o fato de Cristo ter morrido por ela. Traz à mente todo dia que esse é o dia que Deus fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Uma pessoa que tem alegria só traz coisas boas, tudo isso tem alegria. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pessoas alegres fazem esse exercício. Quando nós enxergamos e olhamos os feitos de Deus, tudo isso aumenta nosso sentimento de alegria. Agora, meus irmãos, eu queria ver alguns textos aqui. Essa alegria verdadeira, uma das características do fruto do Espírito, é uma característica da pessoa que tem o Espírito Santo. Essa alegria, ela é derivada de um ser. Ela existe por causa de um ser. Veja que interessante. O Salmo 32, versículo 11. Diz assim: alegrai-vos no Senhor. Só nele. Alegrai-vos no Senhor. E regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois restos do coração. Veja: alegrai-vos no Senhor. Quando chega no Salmo 16, versículo 11, fica muito mais claro para a gente. Salmo 16, versículo 11, esse texto é maravilhoso, diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença e só na tua presença há plenitude de alegria. Só há alegria verdadeira na presença de Deus. Por isso que eu acho que essa pesquisa é uma mentira, é uma fábula. Só há alegria na presença de Deus. Alegria é derivada de Deus. Você quer ter alegria na sua vida, experimentar aquela sensação de um amor pro resto da sua vida, experimentar aquela sensação de um filho nascendo pro resto da sua vida, são dele. Só que sua vida estiver em Deus. Ainda Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança, só Deus, nos deixa de todo o gozo, toda a alegria, de todo o regozijo e paz no vosso Deus. E o Deus da esperança nos deixa de todo o gozo. Alegria deriva de Deus. Só Deus pode dar alegria ao Senhor. Só há plenitude de alegria na presença de Deus. Existem outros textos que eu quero ler com vocês, que agora vai dizer o seguinte: eu digo que a alegria verdadeira só vem de Deus, uma vida que está na presença de Deus. Em segundo lugar, todas as pessoas na Bíblia, todas, que receberam a salvação, receberam a Jesus como Senhor e Salvador, elas experimentaram imediatamente esse sentimento de alegria. Quer ver? Vamos para Zaqueu, Lucas 19, versículo 6. Lucas 19, a história de Zaqueu cuidando baixinho, eu conseguia ver Jesus. No versículo 6, depois que ele tem encontro, eu vou ler porque talvez você não entenda bem a história. Entretanto, a partir do versículo 1, Jericó atravessava Jesus a cidade. Versículo 2, Lucas 19. Este homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou a aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça aí depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Olha para ele. Tem mais. Todos que viram isso procuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Começaram a criticar Jesus. Jesus vai na casa do pecador, andando com o pecador. Andando com gente que não presta. Para que não prestava na cultura dele. Entremente, Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma prova de que ele se arrependeu. E se de alguma coisa tenho ressalvado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, a Bíblia diz: Zaqueu explodiu de alegria. Segunda ocasião, o crente que viveu na região da Tessalônica, e Paulo escreveu a carta para ele, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando eles receberam a palavra, o que aconteceu? Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e nossos, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Os irmãos de Tessalônica, quando receberam a Jesus, mesmo em meio a novas, eles experimentaram alegria. Atos capítulo 8, versículo 8, tem mais. Atos 8, 8, contexto de perseguição da igreja primitiva. Atos 8, 8 diz assim. Já diz o texto, né? Deixa eu ler o versículo 4. Diz: entre esses, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os discípulos, por causa da perseguição, espalharam. Eles iam pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. pois os espíritos imundos de muitos possessos caíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos de corpo foram curados. E o que é que houve? Houve grande alegria naquela cidade. Todo mundo que se encontra com Jesus tem alegria. Tem mais? Tem mais também. O versículo 39, vai lá. O jovem eunuco, versículo 39 de Atos 8, diz: quando saíram da água, depois de ser batizado, o Espírito do Senhor arrebatou de mim, não vendo mais o eunuco. E ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, de alegria e de gozo. Pessoas que tiverem fome com Jesus experimentaram a alegria. É mais? É mais. Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, ouvindo as palavras de Paulo e Barnabé, regozijavam-se e glorificavam a palavra. Se alegravam e glorificavam, louvavam a Deus. Todos os caras poderíamos passar a noite toda aqui. E você ia ver que todo mundo que teve encontro com Jesus, todo mundo que buscava alegria, todo mundo que queria fugir da melancolia, fugir da angústia, fugir da histeria, tinha que ir até Jesus para experimentar a alegria. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Você precisa fazer isso hoje para experimentar a alegria, a satisfação agradável, constante. Só que acontece uma coisa. Essa alegria, nas pessoas que já creem em Deus, por vezes ela é ofuscada. Ela perde o brilho. Essa alegria é embaçada. Sabe por quê? Sabe o que pode ter tirado a sua alegria? A alegria da salvação, a alegria de receber Jesus e ter a graça de Deus. Sabe o que pode ter ofuscado a sua visão e você não consegue mais experimentar em nada de Deus? É o que aconteceu com Davi. Pecado. Pecado. Desobedecia a Deus. Está fora do caminho de Deus. Isso é, foi uma nuvem entre você e a alegria. É interessante que eu colhi algumas frases conhecidas de autores conhecidos. Em relação a isso, tem uma frase que diz assim: não há alegria, então pensa, há um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertará. Se não há alegria na sua vida, eu vou dizer uma coisa: há alguma coisa entre você e Deus. Geralmente é pecado. Foi assim com Davi, do lado dele. Olha o Salmo 51 de Davi. O estado em que esse homem se encontra. Um homem que já tinha experimentado alegria em batalha, em derrubar gigantes, em vencer guerra com um número muito menor do que o adversário. Esse homem que cantava, que tocava bandeira, que dançava na presença de Deus com bastante alegria, teve um momento da vida dele que essa alegria foi ofuscada. Salmo 51. E aí, Davi escolheu a você. Olha a oração de Davi depois de adulterar e ter perdido a alegria da vida. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas tragédias, apaga meu adultério, meus pecados. Lava-me completamente, Senhor, da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti, Senhor, contra ti somente. E fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade mesmo. Um pecado me concedeu minha mãe. Desde nascido, eu já sou pecador. Eles comprados, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei em mim. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alto do céu. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, para que exultem os ossos, os senhores magoem. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Olha agora o que nós temos que fazer. Eu sou Davi, você é Davi. Olha a oração dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração novo de carne. E renova dentro de mim um espírito que não se abale com nada. Não recuses, não me recuses, não me afaste da tua presença, Senhor. E agora, olha que fé. Restitui, traz de volta a alegria da salvação. O que ofuscou Davi? Seu pecado. E ele pede, pelo amor de Deus, pelo teu amor, traz de volta aquela alegria que eu tinha, Senhor, que se perdeu com você, se perdeu com o meu pecado, se ofuscou, traz de volta a alegria da minha salvação, da sua salvação. E sustenta-me com o Espírito voluntário. Ele disse, depois disso, depois de ter alegria, ensinarei aos transgressores seus caminhos, os pecadores vão se converter, tudo isso, só depois de orar. Davi tinha buscado a sua alegria por causa do pecado. E eu vou dizer para você, se você não consegue mais enxergar a alegria, não consegue mais sentir a presença de Deus, e na presença de Deus a plenitude de alegria, há uma coisa que você e Deus, e isso se chama pecado. E pecado tem que ser feito como Davi fez, tem que ser confessado, tem que se humilhar na presença de Deus, e dizer que eu errei, desde de nascimento eu sou pecador, o pecado está diante de mim, se for por mim mesmo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer pior. Me sustenta, Pai, me guia, me segura, e traz de volta aquele sentimento agradável que tinha em te adorar, em ficar com os irmãos, em fazer a tua obra. Traz de volta, Senhor, a alegria, alegria da tua salvação, que é um fruto, que é uma característica do fruto do Espírito. Traz de volta para mim. Traz de volta para mim. Eu tinha ainda um outro ponto aqui, mas eu vou. Deixa eu ter calma aqui. E a gente falando de alegria, antes de a gente aplicar para terminar, eu queria falar um pouco sobre, rapidinho, sobre a questão da, dos momentos de tristeza na vida daqueles que têm alegria, daqueles que vivem a alegria. Como é o momento de tristeza? Como são? Como é que acontece? O que acontece? O que é que tem que fazer? O que é isso? Já que você está dizendo que o fruto, uma das características da pessoa que tem Espírito Santo, além do amor, é a alegria constante. E a tribulação na vida? Como é que é? É possível e recomendado permanecer alegre mesmo em meio à tribulação. Você quer ver? Tiago mesmo, no capítulo 1, ele diz, ó, quando você estiver atribulado, se alegre. Olha bem que estranho. Tiago, capítulo 1. Vai lá, depois de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ó, Tiago, olha o que ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, a dificuldade da vida, tudo isso, uma vez confirmada, você passando, produz em você perseverança. As tribulações da vida de quem tem alegria não funciona, não sobrevive para tirar a alegria. Não. É para dar uma outra característica. Perseverança. A gente vai ver depois outra característica do fruto. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada de perfeito. As tribulações não vêm para tirar a alegria, embora possa tirar um pouco aquele sentimento de alegria, mas por um tempo, mas a alegria logo se restabelece quando você passa pela tribulação e é confirmado em você, além da alegria e amor, você gera em você perseverança. Você vê, o apóstolo Paulo. Sabe qual é a carta de Paulo que os teólogos dizem que é a carta da alegria? Filipenses. Lembra Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo. Alegrai-vos. Paulo fala de alegria várias vezes na carta de Filipenses. E sabe de onde Paulo escreveu a carta de Filipenses? Dentro de uma prisão. Em Roma, possivelmente. Numa prisão, alegre. Numa prisão dizendo, se alegre, pessoal. Que estranho. Teve uma situação que Paulo foi preso. A gente vai ler essa passagem, está lá em Atos capítulo 16. E ao invés de ficar com melancolia, dificuldades da vida, eu estava pregando o evangelho, o que é que eu fiz para Deus me fazer estar preso aqui? Deve ser que eu fiz alguma coisa errada, aí Deus está retribuindo com prisão, e eu falando lá de cima, e eu estou devendo, e eu estou pagando pelos meus pecados. Ai, meu Deus, estou angustiado, eu estou melancólico. Veja como é que Paulo passava pela tribulação. Atos 16. É um exemplo para nós também. Atos 16. A partir do versículo 19. O que acontece é que Paulo, quando estava andando com Silas, pregando o evangelho, sempre estava vindo uma jovem adivinhando as coisas, falando, antes de Paulo chegar nos lugares, falando, vai vir Paulo e Silas, vai pregar o evangelho. E Paulo ia com filho da menina, para cima para baixo, dizendo coisas, adivinhando para cima para baixo. Tem lá que Paulo olhou assim para ela, sai daí, Satanás. Que história é essa? Aí o demônio saiu da mulher, as pessoas que usavam aquela mulher como cartomante, como, sei lá, para dizer o signo da pessoa, os patrões, o cara irritado, está gastando de lucro da gente. Vamos pegar esse Paulo aí que tirou o espírito imundo, a mulher não vai adivinhar mais, acabou a fonte de lucro. Vamos pegar Paulo e Silas. Pegaram, açoitaram os homens. Veja aí, versículo 19. Vendo os senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas, o arrastaram para trás, olha a tribulação. A presença das autoridades, que levamos ao pretório, disseram, que estes homens, dentro do Deus, perturbam nossa cidade, propagando posturas que não podemos receber nem praticar, porque somos humanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, para quase que nos mandaram açoitá-los com vara. Tome. E depois de lhes darem muitos açoites, passaram um pouco. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Segura esse cara que está com perigoso. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, o que acontece? Olha, Paulo tinha tudo aí para ficar triste. Ah, acabou-se na alegria. O que acontece na meia-noite? Olha como é que ele reage na tribulação. Paulo deve ser rindo, deve ser você. Oravam e cantavam louvores a Deus. E confia no Senhor. Ainda na prisão. Eu estou alegre. E os demais companheiros de prisão escutavam. Estava sangrando, acordado, quase nu na prisão, fome, sede, frio, cantando. Que história é essa? De repente, menino, no meio de loucura do louvor, quando a vista sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas, soltaram-se as cadeias e todos. O cara era uma livre. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas, disse, estou demitido. Puxando na espada, ia suicidar. Eu vou me matar logo. Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não me faça nenhum mal, não, para aí. Que todos estamos aqui, mas estamos aí. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para ter essa alegria aí? O que eu devo fazer para orar e saber se abrirem? Para ser alegre no momento de tribulação? O que eu devo fazer? Aí fala: agora é isso que eu queria. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Não acaba aí, não. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos em sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi batizado em todos os judeus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e nos outros judeus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, que testemunho. No momento de tribulação, a alegria é diferente. E a alegria gerou alegria no mundo. Você é alegre, você vai contagiar. Você é alegre em casa, você vai contagiar. E tem outra frase aqui interessante que eu peguei. Diz assim, um autor desconhecido: uma alegria compartilhada transforma-se em dupla alegria. Uma tristeza compartilhada em meia tristeza. O que aconteceu com Paulo? Compartilhou a alegria e a alegria veio em dobro. Mais do que em dobro. Foi o carcereiro, a casa dele, mulher, filho, todo mundo. Mas uma tristeza compartilhada é meia tristeza. Para terminar, meus irmãos, essa alegria, ela só é possível naquele que tem... Você vê aqui, ó, o tema da nossa série. Vamos ficar até julho falando sobre fruto do Espírito. Se você não for, a alegria, ela só vem como uma consequência, como um fruto, como uma frutificação daqueles que têm o Espírito. Se você não tem o Espírito, não tem sorriso na prisão, não tem cadeias caindo, não tem abalo de estrutura, tem melancolia, tem angústia, tem tristeza, tem histeria, tem tudo. Não tem Espírito. Para você que tem o Espírito Santo de Deus, e para você que quer ter, a partir de hoje, todos os dias quando vocês acordarem, ele diz, Salmo 118, versículo 24. Sabe o que diz? Todos os dias quando acordar, todos os dias, abra e marca aí na sua Bíblia. Salmo 118, versículo 24. Todos os dias, quando acordar, Senhor, eu quero ler essa palavra, decorar. E as primeiras palavras da minha boca devem ser essas palavras. Salmo 118, versículo 24. Todos os dias que você abrir seus olhos, ver o sol nascendo, a chuva caindo, a claridade, diga esse versículo em vida. Este é o dia que o Senhor fez. Aí você diz: regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Tem gente que já acorda, não sei, não tem que mais falar. Vou trabalhar, não, eu não aguento mais esse trabalho, não aguento aquele patrão, não aguento, eu vou viajar, não, não aguento mais a estrada, eu não aguento mais ter que aturar aquela pessoa no meu trabalho, eu não aturo mais esse metrô daqui para a cidade, eu não aturo mais essa Avenida 1, eu não aturo mais esse tempo circular, eu não aturo mais esse calor, eu não aturo mais essa chuva, eu não aturo mais esse dia, todos os dias são iguais, para de falar isso! E ao invés disso, acorde e diga: esse é o dia que Deus fez, eu vou me regozijar e vou me alegrar nele, na presença de Deus. Fale isso. Fale isso. E viva para servir o dia, viva o dia para servir. Tem uma frase, outra frase muito interessante. Diz assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era servir. Servir e vi que servir era alegria. Adormeci e sonhei que era alegria. Despertei que era feliz. Perdi e vi que era alegria. Acorde, esse é um dia de bênção. Vou me alegrar e regozijar nele em você. Faça isso. Faça isso. Quando você acordar, pegue seu celular, manda mensagem para alguém que ainda está dormindo, sei lá, diga isso. Que esse é o dia que o Senhor fez para você. Regozijemos e nos alegremos nele. E manda o celular dele para acordar ele. Eu estava ouvindo o Silas Malafaia, sabe, ele disse uma coisa fenomenal. Eu agradeci muito a Deus por ter ouvido aquilo. Eu estava dando exemplo dos discípulos que estavam no barco, Jesus dormindo, e vem uma grande tempestade. O que acontece? E aí ele disse um deles, ele disse uma coisa interessante. A presença de Jesus na vida, a presença do Espírito Santo não nos livra da tempestade. Os discípulos tinham a Jesus, estavam em meio à tempestade. Vento forte batendo de um lado, vento forte do outro, o mar travio, o barco para lá e para cá, Jesus dormindo. Jesus, acorda! Ele vai afundar aqui, acorda, faz alguma coisa. Isso tem lá em Mateus 2, do 23 ao 27, Jesus acorda. Está vendo aqui uma pessoa angustiada com o pé? Ah, ele vai morrer, vai afundar e você vai dar direito. Ele não, eu não sei, ele não sei. Eu não sei nadar, como é que ele vai levar o senhor dormindo? Calma aí, pai. Vento, tempestade, se acalma agora. Acabou na hora. Ensina Malafaia, diz, que o meu coração quer dizer para você. A presença de Jesus no barco, na sua vida, não ausenta você das tribulações e das tempestades. Mas nos assegura que o barco não vai naufragar. Nos assegura que o seu barco vai curar. Nos assegura que você não vai morrer afogado. Vem tempestade. Mas você tem alegria constante. Você tem que se alegrar. Se o barco nunca vai naufragar. O mais provável que eu conheço. Espera aí, Santos, a questão da tristeza na vida. Não se pode rejeitar a tristeza, a tempestade, as coisas ruins. Não se pode. Assim como não se pode rejeitar a sombra. A grande beleza de uma paisagem é justamente o contraste entre a luz e a sombra. A vida é viva, é maravilhosa por causa disso, por causa dos seus contrastes. Um grande homem de Deus, chamado Zé Deus, uma vez diz assim, o sofrimento é o megafone de Deus. Lembra aqueles irmãos nossos da Assembleia, geralmente, que ficam na cidade, aqui com o megafone bem alto? Chega Jesus pregando o Evangelho e pronto. O sofrimento é aquilo ali. É quando Deus quer falar para você e você não está ouvindo, aí Deus usa do sofrimento para você ouvir. É o megafone de Deus. Ouça, meu filho. Presta atenção, me ouça. Estou tratando com amor, você não tem ouvido. Abre os olhos. O sofrimento é o megafone. Como sabe a voz, pai, é? Então, todas as vezes que a tristeza vier, abre os olhos. Abre os ouvidos. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você tem todos os motivos para ser feliz. Todos. O Salmo 46 diz que Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora que o barco está lá e cá, Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Por que você anda triste? Quem roubou a sua alegria? Cadê a sua alegria? A alegria da salvação. Eu quero desafiar você, meu irmão, a diagnosticar no seu coração o que é que tem roubado a sua alegria. Se sua alegria é só passageira, é porque você não tem alegria em Deus. Hoje, converta-se, se humilhe, confesse seus pecados e tenha automaticamente no seu coração alegria de Deus. Deus não é como um time de futebol. Deus não é como esses times aqui em Terra Boa. Sofre, chega na primeira divisão, tudo beleza, ganha do São Paulo, mas no ano que vem é rebaixado. Quem põe a alegria nessas coisas, que frustrado! Principalmente o Paulo Santos aí, não. mas bem tratado, agostinho mesmo. Se você põe a sua vida, a sua alegria em alguma coisa temporária, ou previsão, pessoa, sei lá, quando essa pessoa se passar, a sua alegria se vai embora. Mas se você põe a sua alegria em Deus, em Cristo, na cruz, ele nunca passa, nunca. E sua alegria também será eterna. Deus nunca perde, meu irmão. Deus está sendo no topo do campeonato. Deus é campeão desde a primeira rodada. Eu não sei por que o diabo ainda entra no campeonato. Deus é campeão e acabou. Chega na primeira rodada, já é de goleada. Não leva um gol. Não tem isso. A cada minuto é gol, cruzou é gol. Bateu é gol, do canto é gol. Cadê que um é gol, goleiro que foi é gol. Com o adversário, pega a bola e não muda. Com Deus não tem derrota, é só vitória, é só alegria. Põe a sua alegria em Deus, na coisa de Deus. Com Deus você nunca perde. Eu não poderia terminar esse sermão falando sobre alegria, lembrando um ato que para muitos é um ato de sofrimento, de derrota, mas para nós é o maior símbolo da nossa alegria. Eu gosto de encerrar meus sermões sempre lembrando da cruz de Jesus. Aquele homem ali pendurado, suado, sangrando, furado, envergonhado, coroado, destruído, ultrajado, quase que morto. Aquele homem ali é o maior símbolo, é a maior razão, a maior motivação, a maior razão que nós temos para ser alegre. Não tem por que ficar triste, porque aquele homem daquele jeito já foi triste, já experimentou a tristeza, experimentou o desagrado, experimentou o sofrimento no seu lugar. Você não tem mais que carregar a dor, a melancolia, a angústia, o mau nome dele, cabeça baixada. Se você olhar para tudo, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados como Davi fez, você vai ter alegria. Porque aquela cruz, ela foi momentânea no sentido de nós visualizarmos o sofrimento de Jesus. Ele passou pelo sofrimento e depois foi alegria. E tem vários textos. Jesus, quando foram lá no túmulo, e ele já apareceu, ali onde apareceu, as mulheres tiveram alegria. Quando Jesus chegaram no cenáculo, o discípulo estava lá. Alegria, porque viram Jesus. Tudo alegria. Quando vai com Jesus, está com Jesus, alegria. Então, por causa da cruz, por causa de um momento de sofrimento, ele se presenteia com a eternidade, com a alegria eterna, duradoura, com a sensação de um filho que não nasceu, mas a sensação, a alegria, a sensação de um gol. Alegria em Deus, só em Deus. Aqueles que têm o Espírito, e aqueles que querem ter o Espírito, vão poder experimentar da alegria, porque não tem fruto do Espírito. Aqueles que não tem como fugir da angústia, não tem como fugir da melancolia, não tem como fugir da histeria, não tem como fugir dos vais que vêm das vidas. Quem tem alegria, meu irmão? Só entregando sua vida na cruz, só fazendo o que Cristo fez, entregar a vida como Jesus fez. Que o Senhor te abençoe, que amanhã de manhã você acordar, você se lembre. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Muita alegria para você. Sabe como é que que Paulo, na verdade, e outros homens saudavam a igreja, as casas que eles entravam? Muito mais que graça e paz, era simplesmente alegria. Alegria esteja convosco. Essa é a minha última palavra, meus irmãos. Que a alegria de Jesus esteja convosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.